Fernanda, você vem de lá pra cá, cuidado na coronavírus, viu? Porque tá dando até nos cachorros. Manda mais nada de negócio de coronavírus, não, que eu não quero saber. Essa porra enche a cabeça do caralho. Já tem um problema demais. Porra de coronavírus, todo mundo falando esse diabo, vou beijar, vou abraçar mesmo, acabou. Se tiver de morrer, morre em terra. Oxe, deixa de agonia com essa coronavírus, porra. Ela gosta de mexer, ela gosta de sambar. O que importa é fazer o seu corpo balançar. Pra lá, pra cá, seu corpo balançar. Pra lá, pra cá. Balançar pra...